alguém como você faz acontecer. Alguém que faz bater, alguém que faz voar de tanto bater. Que nem tambor das pedras rolando, seja o que for. Reunir as tribos, repartir viagens sob o sol. Lenha na fogueira, puxa do balão. Chama a fé. Sou um trem cigano carregando almas sob o sol. Coração de ouro, algum calor, irmão, faz o nosso amor crescer. E para sempre é o que tem de ser. Na luz de sua clara sob sol. Lenha na fogueira, puxa do balão, faz a nossa chama arder. Sou um trem cigano carregando alma sob o sol. Coração de ouro, algum calor, irmão, faz o nosso amor descer. E para sempre é o que tem de ser.